No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. Parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Fone 3324-7485. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Faltam 11 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios, aos ouvintes que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira. Fria, mas sem previsão de chuva. A mínima foi de 7 graus e a máxima prevista para hoje não deve passar dos 17. Aqui no centro da cidade, 9 graus a temperatura. E olha, eu troco a pauta do meu comentário inicial hoje, porque realmente a gente às vezes tem que exercitar e entender o que é o ser humano. Vamos lá para um alerta urgente. A Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, entidade filantrópica que administra o Hospital Regional do Oeste e o Hospital da Criança de Chapecó, alerta a população sobre golpe que vem sendo aplicado via telefone na tentativa de extorquir dinheiro de familiares de pacientes internados. A administração do Hospital Regional e do Hospital da Criança, ambas as administrações, alertam que nenhuma informação deve ser dada via telefone a ninguém que ligue dizendo ser de um desses hospitais. Golpistas estariam se passando por médicos do hospital e do regional e do Hospital da Criança, pedindo por depósitos em dinheiro para supostamente pagar medicamentos ou procedimentos hospitalares, o que é uma farsa. A administração pede à população para que fique atenta, informando os familiares de que essa é uma prática de extorsão, é um golpe. E nessas situações deve-se fazer a denúncia imediata à polícia. Quando houver alguma ligação telefônica dessa natureza que seja suspeita, a orientação é: não preste qualquer informação pessoal ou informação familiar. Se possível, solicite a pessoa que está do outro lado da linha para que informe o nome do médico e o número de telefone e depois, então, não retorne a ligação. Dessa forma, a população pode informar o número de telefone, o suposto nome à polícia, para que a polícia possa agir. A administração, tanto do Hospital Regional quanto do Hospital da Criança, reitera que todos os procedimentos hospitalares são cobertos pelo SUS ou plano de saúde do paciente e que nenhuma cobrança informal é efetuada via telefone, muito menos via depósito bancário. Então, minha gente, o ser humano não conhece limites. Isso é impressionante, né? Explorar uma família numa época, justamente por conta disso, a pessoa está frágil, preocupada, estressada, a família, muitas vezes, num momento de estresse e de dor, tem que ter uma criatura como essa, inominável, ou pessoas, no plural, como essas, que se prestem a fazer isso. Fique claro, portanto. Ligaram dizendo que tem que fazer depósito. Ah, quem é que está falando? Fulano, qual é o seu telefone que daqui a pouquinho eu lhe retorno a ligação? Com esse número de telefone em mãos, você liga para a polícia. Então, só para repetir, quem está internado ou é coberto pelo SUS ou é coberto por plano de saúde. Não tem por fora, não tem depósito bancário e não tem hospital ligando para casa ou para o celular de familiares de pacientes. Por favor, que isso fique muito claro. A gente pode, dessa forma, colaborar, enfim. Se você recebeu, então, um telefonema desse, já tem aqui a indicação, né? Segura o nome e diz, ó, já estou te ligando de volta e entra em contato com a polícia.

Separamos produtos em até 25 vezes para você aproveitar. Confira: centrífuga Miller, 3 quilos, só R$ 28,90 mensais. Lavadora Consul, 11 quilos, R$ 99,90 mensais. Microondas Filco, 22 litros, em 25 vezes de R$ 26,90. Continue celebrando e fazendo parte dessa história com a gente. Berlanda, 25 anos perto de você. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. Notícias em 1 minuto. Sobras de recursos repassados pelo Governo do Estado para a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas poderão ser destinadas aos hospitais filantrópicos. A medida está prevista num projeto de lei em análise no Legislativo que cria o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, EMOSC e CEPOM. A ideia é que o fundo seja abastecido principalmente com recursos devolvidos pelos poderes do Estado ao governo catarinense no fim de cada ano. O executivo ficaria responsável pela aplicação desses valores com foco nas cirurgias eletivas e no custeio dos hospitais filantrópicos, que também prestam atendimento público. Se o projeto de lei for aprovado, a Assembleia Legislativa deverá aplicar até o fim do ano 100 milhões de reais neste fundo. Você ouviu Notícias em 1 minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio: Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédit Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédit Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Fone 3324-7485. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Nove horas, 1 minuto, então, feito este alerta, discuti aqui com Enio Parmegiani, que é coordenador regional do SEBRAE, a nossa falta, muitas vezes, de uma luz, de um entendimento, né, de para que lado vamos, né, acabamos sendo treinados para a descrença, Parmegiani, porque é por todo lado. Quer dizer, imaginar que numa sexta-feira de manhã todo mundo procurando emprego, vai ter gente para aplicar golpe? Nesse contexto, dá para falar em empreendimento, empreendedorismo, soluções para boas ideias acontecerem? Ou nós nem queremos mais boas ideias, nós estamos viciados nas más ideias? Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia a todos os ouvintes, a você, Raquel, um agradecimento especial por esta oportunidade. Mas eu diria que nesses momentos de crise é um dos momentos que as pessoas pensam em empreender. Ou elas empreendem por necessidade ou por oportunidade. Então, o que a gente efetivamente preconiza é que tenha que se tomar um cuidado muito grande, até por conta que a característica deste empreendedor ou desse potencial empreendedor é diferenciada. Ele está mais preparado, está com um nível de educação melhor, ou um nível de formação profissional melhor, qualificação, enfim, ou não está e efetivamente precisa prover sua autossustentação e por isso ele parte para empreender, vamos dizer assim. Então, eu acredito que sim, é um momento que as pessoas pelo menos devem reservar um tempo significativo, com qualidade, com busca de informações realmente, para que a condição de empreender seja uma das alternativas para que ele saia da, provenha seu autossustento ou efetivamente possa melhorar ou transformar seu empreendimento, preparar seu empreendimento para que ele possa ser mais competitivo e aí continuar gerando oportunidades para as pessoas. Olha, que oportunidade. Hoje pela manhã aqui as pessoas ficaram impactadas, eu notei, o Juninho, a Ari Júnior noticiou, o Pedro Viana repercutiu, por exemplo, o fechamento da Canguru, uma empresa tradicional aqui, que diz, olha, fechamos as portas porque não há mais a condição de operarmos, né? Quer dizer, não há mais como. A crise e a oportunidade. Não estamos muito animados. Essa semana, o IBGE divulgou a queda do PIB, do nosso PIB, né? O Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Caiu o índice de consumo das famílias, caiu o investimento, caiu a produção industrial, tudo. Nós estamos retrocedendo. Essa é aquela cara feia, né, da crise, que a gente pontua quando o desemprego chega a 11,4 milhões de trabalhadores, né? Esse foi o único aumento que a gente teve, que foi do número de desempregados. Dá para exercitar essa máxima de que crise é realmente época de oportunidade? Claro que esses 11,4 milhões de pessoas vão ter que buscar uma ocupação. Então, é nesse sentido em que pode surgir uma oportunidade? Sim, podem surgir oportunidades, mas aqui, mais uma vez, eu acho que vem à tona como é que nós fizemos nosso tema de casa. Não só como empreendimentos, empreendedores, mas como pessoas. É óbvio que nós temos uma série de aspectos que norteiam nosso dia a dia e condicionam essas oportunidades ou esse nível de criatividade. E o que nós, como sistema Sebrae, estamos, e a nossa função é auxiliar essas pessoas, sejam elas potenciais empreendedores, vamos dizer assim, pessoas que possuem ideias para efetivamente transformar em negócio, vamos assim, potenciais empresários, que são aqueles que já atuam na informalidade, já sabem fazer alguma coisa, desenvolvem alguma atividade, têm alguma competência e querem transformar isso, não apenas na sua ideia, mas efetivamente já contam com um know-how, com um saber fazer que pode se transformar no empreendimento. Ou, efetivamente, alguém que já é microempreendedor individual, ou em microempresa, ou empresa de pequeno porte, a revisar, reposicionar a sua forma de atuação, o seu tema de casa bem feito, nos seus controles, no uso apropriado de indicadores de desempenho, no uso apropriado de informações para que ele possa realmente fazer um incremento ou estabelecer um diferencial no seu negócio. O que é importante é que, quando a gente fala aqui, parece ser bastante fácil, mas não é. Efetivamente, isso pressupõe que essas pessoas tenham tido uma educação de qualidade, que elas saibam matemática, que elas saibam fazer efetivamente no seu dia a dia, utilizar conhecimento que ele adquiriu lá no banco escolar, e por isso a escola também prepara essas pessoas para empreender. Infelizmente, nos últimos 20 anos é que nós estamos conseguindo, como sistema Sebrae, desenvolver, e há 10 anos testando, e agora efetivamente nós já estamos com isso a pleno vapor e à disposição dos nossos municípios, com programas de educação para o empreendedorismo, e desde as primeiras séries iniciais, do primeiro ano ao nono ano do ensino fundamental. A educação para o empreendedor, para empreender, onde as pessoas veem efetivamente, conhecem efetivamente práticas de empreender, refletem sobre elas, compreendem suas dimensões, e com certeza essas pessoas que tanto no primeiro grau como no segundo grau recebem também hoje, graças a Deus, a atenção do sistema Sebrae através do programa Crescendo e Empreendendo, e também o fortalecimento do assunto empreendedorismo dentro das nossas universidades, que ganhou espaço, tem pertinência, tem efetivamente a cada dia mais mostrado profissionais, educadores que buscam conhecimento, se aprimoram para que sejam mais, como a gente pode dizer assim, mais competentes na entrega disso que talvez até então as pessoas entendessem que fosse mais uma questão teórica de empreender. E que é bem diferente, e que a gente pode reportar isso voltando lá no seio das nossas organizações. E a questão do entender o empreendedorismo ou como empreender pressupõe que as pessoas tenham alguns preparos. Elas não podem apenas ter uma ideia ou uma necessidade agora de gerar uma autossustentação. Essa é uma seara complexa, porque a gente conhece o brasileiro como excelente empreendedor, mas infelizmente também são empreendimentos de curto prazo. Nós somos, temos um alto índice de iniciativa, digamos assim, mas infelizmente o despreparo determina o fechamento de muitas pequenas empresas. Para a gente mergulhar nesse universo, eu queria que você apresentasse o Sebrae. O que é o Sebrae? As pessoas muitas vezes, né, a gente vive num país de siglas, é um país extremamente burocrático. Sim. Muitas vezes você entra em contato até por conta do que, olha, fez um financiamento, vai fazer um pequeno negócio, nós vamos te encaminhar para o Sebrae, você nem sabe o que é aquilo. Então, qual é o espírito e qual é a origem do Sebrae? A forma organizativa. E claro, a forma como atua também. O Sebrae é um serviço social autônomo, né? Na sua concepção, ele foi constituído para ser mantido e gerido pela iniciativa privada. Os recursos que o Sebrae tem são recursos advindos das empresas, da iniciativa privada, só que alguns segmentos da economia não custeiam, por exemplo, a área agrícola, financeira, transporte, são segmentos econômicos que não participam deste bolo do Sebrae, no entanto, são beneficiados para tal. Então, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que ele é organizado e está presente em todos os estados brasileiros e em Santa Catarina, é o Serviço Brasileiro de... tem sua conexão aqui, como Sebrae Santa Catarina, como existe Sebrae Paraná, Sebrae Gaúcho, Sebrae DF, Sebrae Roraima, enfim. Então, ele é organizado, ele tem uma centralidade, um aspecto central em Brasília, uma organização nacional, tem suas unidades nas federações e, efetivamente, ele tem essa função de prover meios e desenvolver meios para atender o universo do pequeno negócio, dos pequenos negócios do Brasil. Só que quando você fala em pequenos negócios no Brasil, e aqui um pouquinho da dimensão, porque as pessoas, pá, o Sebrae está aqui e tal, o que o Sebrae? O Sebrae está trabalhando com planejamento, o Sebrae está trabalhando com micro, com educação, enfim. O universo, o foco do Sebrae, a criação do Sebrae foi para atender micro e pequenas empresas. No decorrer das décadas de sua formalização, foi sendo adequado à realidade brasileira. Então, eu estava comentando antes, quem é que empreende no Brasil e que efetivamente está tendo essa vida curta? Por que isso está acontecendo? Isso também é preocupação do Sebrae. Então, se nós pudéssemos caracterizar o Brasil, nós temos aqui hoje os potenciais empreendedores. Quem são essas pessoas? Quem é este universo? Potencial empreendedor é aquele cidadão que está estudando, ou que efetivamente tem uma ideia de negócio. Ele não tem contato ainda com o mundo dos negócios. Ele tem uma ideia de empreender. Quem é o potencial empresário? É alguém, e esses são públicos que nós estamos atendendo hoje, em detrimento do pressuposto inicial de sua formação, da formação do Sebrae. Quem é o potencial empresário? O potencial empresário é aquela pessoa que tem alguma atividade que, de maneira até informal, já exerce, ou efetivamente como hobby ou alguma outra questão. Mas ele pode transformar isso num negócio formal. Vamos dizer assim, sou um artesão, faço meu artesanato em casa e efetivamente eu tenho lá ele como um hobby. Mas eu posso oferir recursos, retorno financeiro desse negócio, tratando-o como um negócio. Então esse cidadão é importante para nós também. Como também são aquelas pessoas que agora, graças à lei geral da micro e pequena empresa, pelo tratamento diferenciado que está lá na Constituição Federal, que é necessário que seja dado aos pequenos negócios, isso é uma briga permanente, é viva, presente, né, efetivamente no dia a dia, que nós temos inclusive algumas referências regionais que participaram de maneira muito importante nesse processo, na evolução desse processo no Brasil. Então, vamos pegar o potencial empreendedor, o potencial empresário, o microempreendedor individual, a microempresa, a pequena empresa, ou empresa de pequeno porte, o empreendedor rural. A nossa região, no Brasil, é a que mais atende o empreendedor rural. Então, o empreendedor rural, o que nós nos orgulhamos, e até tem torcidas aqui da Chape, o Colono e tal, que a gente se orgulha, porque é efetivamente algo da nossa... É o nosso DNA. Está no nosso sangue aqui, está no nosso DNA, na nossa cultura. Nos orgulhamos de ser trabalhadores, produtores rurais, donos de pequenas propriedades, enfim, produção familiar e tal. Mas o que tem? é tão complexo quanto ter um negócio no meio urbano, no setor primário, secundário, terciário, ter um empreendimento no meio rural. E as pessoas não percebiam esse processo. Então, em torno de há 18 anos, mais ou menos, nós estamos trabalhando com programas nessa linha, que efetivamente fazem com que o nosso empreendedor rural, a nossa empreendedora rural, percebam e perceberam que eles têm um negócio na mão. Então, aí também o pressuposto básico é de que todos estes, ou para empreender, ou para gerenciar e obter resultados, eles têm, o Sebrae tem um papel de apoio, por isso chama serviço de apoio. Esse serviço de apoio busca realmente, não vai investir para que ele tenha insucesso. Porém, nós estamos num contexto. Nós estamos num universo que, de educacional, um universo econômico, social, que efetivamente não dá as condições de alguém que está, de repente, num primeiro mundo e que tem efetivamente, como por exemplo na Alemanha, para mim ser um empresário, você tem apenas um açougue, uma panificação, eu tenho uma exigência curricular de formação profissional para compor, para montar. No Brasil nós não temos essa condição. Então não é enxugar gelo, não, mas é preparar, porque tem uma outra característica do brasileiro, da criatividade, da proatividade, enfim, da vibração do brasileiro, que efetivamente se ele tomar alguns cuidados, ele diminui os riscos de obter insucesso. E esses cuidados estão já disponibilizados pelo sistema Sebrae e seus parceiros, porque o Sebrae não trabalha sozinho, ele prepara outras. Então, além de sua existência, ele tem a consciência que tem que preparar as outras organizações, deve ser parceiro de outras organizações para que possamos atingir e superar esses desafios de as pessoas empreenderem sem conhecimento, sem preparo, sem efetivamente, minimamente, um plano de negócio. Porque não é concebível mais, com o nível de informação que existe no país, para as pessoas, né, acesso à internet, rádio, televisão, enfim, que as pessoas não avaliem com critério quando vão investir, ou quando vão usar o seu recurso, e efetivamente eu faço de uma maneira não da melhor maneira. Temerária, né? E, logicamente, acabam comprometendo, porque esse é o grande risco desse momento. Até para não fugir da pergunta, mas esse é o grande risco desse momento que as pessoas se perguntam. Vou empreender ou não vou empreender? O que é que eu tenho que fazer para empreender? Eu quero dizer assim, que o Sebrae atende, então, desde aquele cidadão ou cidadã que pensa, que tem uma ideia para empreender, até aquele empreendedor ou empreendedora que tem um negócio independente do nível de complexidade e que se atribui à função do Sebrae. Porém, o Sebrae tem bem claro que não são só os pequenos negócios que fazem efetivamente que obtenham sucesso por si só. Eles estão num contexto, num sistema econômico em que existem vários atores. E efetivamente o que nós temos atuado, não só intragoverno, ou como um ente paragovernamental, estimulando e provocando as nossas lideranças empresariais na preparação de legislação para que isso possa acontecer de maneira mais simplificada, desburocratizada, tanto a formalização como o fechamento, porque não, sim, é demérito fechar uma empresa. Eu fiz uma análise que efetivamente esse negócio não tem mais resultado, é melhor eu fechar e reposicionar, porque claro, hoje, graças a Exatamente. E também outros atores, que são as grandes empresas. No Brasil, por muito tempo, houve um discurso distorcido do papel das grandes empresas relacionadas aos pequenos negócios. Nós estamos falando sobre a questão de um exemplo de uma grande companhia de vidros que existe no Brasil, mas existe no mundo inteiro. No momento de crise, em 2008, ela tinha praticamente dominado 80% do mercado. Em 2008, o que aconteceu? Ela simples e puramente, onde ela não tinha atuação, assim, para não desviar, ela simples e puramente recolheu-se ao seu país de origem. E o país de origem foi um dos primeiros a ter respostas positivas no desenvolvimento econômico. O que eu quero dizer? Que grandes players, grandes empresas, são também responsáveis e são muito importantes e devem ser tratados como tal, para que as micro e pequenas empresas possam ter espaços. Não só no mercado local, no armazém da esquina, na panificadora, na manicure, enfim, mas efetivamente como empresas que fazem partes de uma cadeia produtiva e possam estar presentes no mercado internacional. Porque a microempresa que conserta equipamento de aviário, ela não vai ter capacidade para botar esse produto nos Estados Unidos, no Japão, na Rússia. Agora, a grande empresa que está estruturada, que tem efetivamente essa condição, pode colocar. E na esteira dessas empresas, dessas grandes empresas, existem muitas micro e pequenas empresas. O que nos reporta efetivamente ao momento atual. Nós temos que olhar onde estão as oportunidades, entender um pouquinho mais o nosso sistema econômico, para que efetivamente nossa missão como Sebrae possa efetivamente ter melhores resultados. Olha, é uma missão importante, é uma missão até, eu vou indo por partes, uma missão que foi questionada dia desses aqui no programa, né? É a forma como se vê a atuação do Sebrae. A gente sabe que a importância está justamente no sentido de colaborar para a permanência, para a manutenção das iniciativas, né, que são viáveis. Então, é buscar suporte, buscar amparo, buscar orientação. Mas foi feita uma crítica no sentido de que o Sebrae não é eficiente nesse ponto, né? Quer dizer, qual é o papel mesmo? É de valia? É interessante buscar o Sebrae? Então, a gente vai para o intervalo comercial e, na volta, foca um pouco sobre isso. A eficiência do Sebrae, né, nesse momento. Um momento, não que em qualquer momento dê para jogar dinheiro fora, apostar numa alternativa que seja inviável, etc e tal. Jamais. Mas esse é um momento muito delicado da economia, né? Exato. Você assiste todos os dias, eu assisto muito a Rede Bandeirantes, que faz composições de matérias, por exemplo, estira uma semana para abordar um assunto X. E aí, como se descobrem pessoas que, olha, fui demitida e agora faço brigadeiros? Essa do doce caseiro é uma das que mais acontece. Eu perdi o meu emprego e agora eu e meu marido fazemos doces, ou juntei com a minha sócia, etc e tal. E a gente pensa, poxa, de que forma o Sebrae pode contribuir? E se essa contribuição é efetiva mesmo, sim, né? Exato. Vamos descobrir isso, formas, então. Né? Exatamente, porque, né, quer dizer, institucionalmente falando, é uma força, todo mundo já ouviu falar do Sebrae, mas na prática ele pode ser um diferencial? Exato. Eu posso buscar o Sebrae e dizer, poxa, quero fazer brigadeiros, eles vão dizer, olha, Raquel, não. Talvez não seja a hora, talvez não seja o momento, talvez não seja o público, exato, né? Prática um pouco depois do intervalo comercial. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Quer um mês repleto de ofertas especiais? Aproveite o mês de aniversário da Berlanda. Preparamos produtos em até 25 vezes para você aproveitar. Confira: centrífuga Miller, 3 quilos, só R$ 28,90 mensais. Lavadora Consul, 11 quilos, R$ 99,90 mensais. Microondas Filco, 22 litros, em 25 vezes de R$ 26,90. Continue celebrando e fazendo parte dessa história com a gente. Berlanda, 25 anos perto de você. Tô indo agora pro lugar do meu. Então venha! Para Ufana, que aqui o lugar é todo seu. Confira as nossas ofertas. Fronhas com zíper, apenas R$1,50. Vou repetir, fronhas com zíper, apenas R$1,50. Meia calça Selene, apenas R$5. Calça social masculina a R$29,90. Camisa social masculina a partir de R$15. Blusas básicas em lã e malha, apenas R$9,90. Sutiã do Loren a R$14,90. Kit com 3 pares de meia adulto a R$12. Calça de moletom adulto a R$17,90. Cobertores Rachel de casal a R$69,90. Alfana, lugar para a família comprar barato. A SB Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SB Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SB Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Dinheiro. Tem gente que conta em notas, mas há uma forma melhor de fazer essa conta. Em tempo que se leva para ganhá-lo. E é para valorizar o seu tempo que o Sicoob oferece os mesmos serviços de um banco.

As creches são muito boas, a estrutura é excelente, os professores estão bem preparados. Isso transmite muita segurança para nós que somos mães. E tem ainda o restaurante popular Bandejão, a Chapecó Criança e a Cidade do Idoso, que levam mais qualidade de vida. Chapecó é trabalho, desenvolvimento e principalmente respeito pelas pessoas. Prefeitura de Chapecó. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. Parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Fone 3324-7485. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Nove horas, 27 minutos, e a gente conversa sobre a missão, a função do SEBRAE. Eu disse, fiz alusão aqui, acho que foi o vereador Fossac, que disse, olha, talvez o SEBRAE deva mudar o foco, deva orientar melhor, porque tem empresas, esse termo sempre é triste de usar, natimortas. Já nascem mortas. Elas já nascem destinadas a não vingarem, a não prosperarem, e a gente se entristece com isso, porque ali foi a economia, muitas vezes, de uma vida, foi a aposta de um casal, né? Foi aquela esperança dizer, pô, me emancipo, faço uma transição, vou ser dono do meu tempo, vou ter o meu negócio e, infelizmente, fecham-se muitas portas. Não tem sucesso, né? O SEBRAE, ele diz, não, nós estamos certos, quem busca orientação dificilmente vai dar errado lá na frente, o SEBRAE arca com essa responsabilidade ou anterior a isso, é função do SEBRAE dividir essa responsabilidade? É função do SEBRAE ser um instrumento de fácil acesso, mais barato, de maneira mais econômica, para que alguém que esteja na informalidade ou que esteja formalizado possa efetivamente implementar uma ideia de negócio ou efetivamente fazer evoluir o seu empreendimento. Vamos falar sobre esta corresponsabilidade que nós temos. Como o SEBRAE, nós falamos aqui do universo dos potenciais empreendedores, potenciais empresários, empresários da microempresa, pequena empresa, microempreendedor individual ou empreendedor rural, que é mais ou menos o universo, fora as grandes empresas, que é mais ou menos o universo, é o dia a dia que as pessoas se defrontam, onde existem oportunidades de abrir negócios, de empreender. O que ocorre? Isso não é o SEBRAE que diz, e o SEBRAE, uma das funções de psicólogos, de qualquer outro, de pessoas que trabalham com comportamento humano, a gente sabe que existem pessoas que têm qualificação, enfim, têm características ou desenvolveram características que, por consequência, resultam em comportamentos que efetivamente têm maior propensão a ter sucesso no empreendimento. Vocação. Então, o que acontece? Nós sabemos, como cidadãos brasileiros e esclarecidos, que eu tenho que buscar informação, eu tenho que pesquisar um assunto se eu quero me desenvolver, me envolver com ele. O brasileiro, as pessoas, o Enio aqui, muitas vezes não busca informação para se preparar devidamente para fazer aquilo que está se propondo fazer. Principalmente porque ele está se autopropondo a fazer. Então, vamos lá. Essas características que são estudadas, são reconhecidas pela ONU, tanto é que nós temos um programa denominado Empretec, que é vencedor. Mais de 90% das pessoas que passam pelo Empretec têm resultados da empresa, nos negócios, efetivamente, por conta das características que sabem que tem que desenvolver. Ninguém nasceu empresário, ninguém nasceu jogador de futebol. As pessoas têm algumas aptidões que desenvolvem, essas características que desenvolvem e que efetivamente conseguem fazer chegar nesse nível. Ou pelo treinamento, ou pela busca de informação, mas utilizando ferramentas. Então, o papel do SEBRAE antes de mais nada, é de disponibilizar a qualquer cidadão ou cidadã brasileira a oportunidade de avaliar a sua ideia de empreender, sua ideia de negócio. E para isso o Sebrae tem, está aberto, qualquer um pode acessar de maneira gratuita, de qualquer recanto desse país, graças ao sistema de informação, a área de TI, via online, nos sites do Sebrae, dos estados ou nacional. Mas tem todo um suporte gratuito, lógico, EAD, ou de forma presencial, onde existem as unidades do Sebrae, que efetivamente lhe permite acessar de forma gratuita também maiores informações. Para quê? Para que ele pegue essa ideia de negócio. Se ele não tiver a capacidade de modelar, pelo menos ele entenda que ele tem que ter fornecedores, que ele tem que ter clientes, que ele tem que ter uma estrutura legal, que ele vai precisar contratar empregado, que isso tem, ó, as regras do jogo para ter um colaborador. Mas o Sebrae não ficou só aí, efetivamente. Não é só isso que nós fizemos. Nós literalmente agimos de uma maneira muito consistente, e nós tivemos parlamentares do nosso território, como de outras regiões do país, que se empenharam com bandeiras na linha do que preconiza a Constituição Federal, de criar um ambiente favorável para o desenvolvimento da micro e pequena empresa. Escopo e no bojo da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, com suas adequações e suas evoluções, nós acreditamos que seja uma das leis mais vivas desse país, porque ela tem uma espécie de ressonância com a comunidade. Porém, essa condição, vamos dizer assim, eu quero abrir um salão de beleza. Sim. Eu quero abrir um salão de beleza. Esse, ao querer abrir o salão de beleza, eu tenho que ter comigo que eu tenho que ter know-how, tenho que saber fazer alguma atividade. Principalmente se eu quiser ser microempreendedor individual, que eu vou poder contratar no mínimo mais uma pessoa. Então, se eu sei o que é que eu preciso para ter um salão de beleza legalmente constituído, efetivamente, eu também tenho que saber o que é que eu tenho que ter de condições econômicas para me estruturar, para buscar, e que clientes eu vou buscar, quem vai ser meu fornecedor, efetivamente, quais são os maiores desafios de eu colocar o salão de beleza na Avenida Getúlio Vargas ou na rua, na rua Nereu Ramos, né? Qual o impacto de colocar nesses lugares ou numa comunidade mais afastada do centro? Eu tenho que fazer essa análise antes de empreender, porque senão eu levo na minha ideia, na minha vibração. Não, eu sei trabalhar com beleza, tem uma colaboradora que vai trabalhar com cabelo, enfim. Eu tenho assim um diferencial. Pô, mas será que esse diferencial é percebido pelos seus clientes? Você buscou informação antes? Você estudou antes se isso? E não precisa ser pós-graduado, graduado ou ter mestrado para isso. As pessoas têm percepção clara se elas muitas vezes refletirem sobre aquele assunto. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: existem muitas empresas quebram ou nascem natimortas, como a gente disse, porque as pessoas não fizeram o tema de casa, de buscar informação, de planejar e de avaliar, apesar de que a gente não está exigindo que ele seja um especialista em economia, em finanças, mas para isso está o Sebrae. Então busca essa informação, passa no Sebrae ou efetivamente tem a consultoria online. Hoje, se você quiser, você entra no site do Sebrae, você pede uma consultoria, existe uma consultoria online para isso. Então, literalmente, o que eu não quero aqui dizer que o Sebrae efetivamente é perfeito. Não, não é. Tem muita coisa para construir. Mas pequenos negócios e oportunidades, motivação, vibração que é típico do brasileiro, criatividade, fazem parte de um contexto. Porém, o tema de casa é: eu vou empreender. Qual é o meu tema de casa? O que eu tenho que fazer para empreender? Para dar os passos com maior segurança. Vai garantir que ele vai ter resultado lá na frente? Não. Mas ele com certeza vai ter a condição de entender muito melhor quais são os passos e quais são os desafios que ele vai ter pela frente. Ele pode não, ele não é e não vai ser, ninguém quer que seja um adivinhador, um futurologista. Mas ele com certeza tem mais segurança nos passos que vai dar e se deve ou não. Porque muitas vezes, e nós fizemos um exercício em 96 e 97 na região, num trabalho de microbacias, onde nós estudamos 16 microbacias, as oportunidades de negócio que existiam dentro das microbacias. Foram elaborados 36 planos de negócio. Desses 36 planos de negócio, um deu viabilidade. Nossa! Um. Por quê? Porque nós aplicávamos o aspecto legal, o aspecto tributário, o capital de giro necessário, o investimento necessário. Enfim, as pessoas quando olhavam para aquilo, nós tivemos políticos na época que nos execraram em praça pública. Mas foi a melhor coisa que fizeram, porque daí começaram a entender que pequeno negócio também tem que ter sua base de estrutura, de conhecimento, de preparo para acontecer. Hoje é que a gente convive com uma máxima de que pequenas empresas necessariamente serão grandes negócios. Parafraseando aqui, né? Tem essa máxima no Brasil. Existe. Pequenas empresas, grandes negócios. Sim, nós somos muito virtuosos nisso. Mas eu fiquei acompanhando o seu raciocínio e me surgiram duas perguntas. Primeiro, o acesso ao Sebrae. Eu estou lá no interior, sei fazer uma ótima geleia, o chmia, como dizem os alemães, né? Faço de figo, de uva, que é uma delícia. Noto que a aceitação é boa. Quero dar um passo à frente, quer dizer, aí vem, eu serei soterrado por demandas da vigilância sanitária, de impostos, disso, de taxas, de possibilidade, e de repente eu descubro que a geleia é muito boa, mas ela não pode sair do município porque ela não tem o selo, inspeção municipal porque só. Tem trocentas mil inspeções e tal e tal. O Sebrae tem as portas abertas para essa produtora do interior? Ela vai ter um custo para acessar o Sebrae? Ela tem que vir até aqui ao centro? Ou, beleza, se ela tiver a sorte na internet, o próprio Parmejano já disse, acessa. O Sebrae cobra por esse serviço? Não. Como é que funciona? Não, esse acesso, especialmente nesse nível de avaliar a ideia, sim, de desenvolver seu plano de negócio, de até inclusive na modelagem de negócios mais complexos, nós temos uma rotina, né, que está estabelecida, seja online ou seja de forma presencial nas nossas unidades. Mas aí, Raquel, eu acabei desvinculando uma outra questão da lei geral da micro e pequena empresa, que é que tem a ver com a produção rural. Tem a ver com, efetivamente, com pequenos negócios que eles possam se estruturar e efetivamente ter sucesso também. A lei geral prevê, no bojo da lei geral, que exista nos municípios a sala do empreendedor e o agente de desenvolvimento. Porque nós não vamos conseguir ter um colaborador do Sebrae para atender cada um dos municípios. Não tem como fazer isso. Como também nós não temos, de outras formas, condições econômicas para estar lá sempre fazendo isso. Efetivamente, existe no bojo da lei geral a condição do município preparar um espaço para receber, com apoio do Sebrae, para receber e orientar as pessoas, para que elas possam dar os passos corretos, se elas têm dificuldade de acesso. Também existe a figura do agente de desenvolvimento econômico, agente local. Essa figura do agente é aquela pessoa que vai estar atuando entre o empreendedor, ou as demandas do empreendedor, e a questão da legislação, enfim, da estrutura de atendimento deste município, porque é ali que começa. A lei geral começou do teto, de cima para baixo, e disse, sim, que não precisava cobrar alvará, até que entenderam que o primeiro alvará deveria ser gratuito para o MEI. Que não precisava ter contador, até que os nossos microempreendedores individuais perceberam que fazer o pagamento de um colaborador é tão complexo ele fazer como a Petrobras, nossa, fazer. Entendeste? Que efetivamente a questão de que existem leis nos estados e nos municípios que não podem ser efetivamente desrespeitadas, porque elas também prezam pela segurança, pela qualidade desse alimento que vai chegar na mesa das pessoas. Então, se nós formos olhar, se isso fosse na Alemanha, essa nossa empreendedora rural poderia ter tido uma capacitação, já sairia de lá com essa capacitação, com autorização para operar, que é bem diferente, e não teria todos esses entraves burocráticos. Então, a questão da lei geral, ano após ano, vão caindo esses entraves burocráticos, é um esforço de simplificação, mas, infelizmente, essas questões de mercado, muitas vezes, e essa é a nova preocupação, e esse é o momento que o Sebrae, a maior preocupação é com a questão de acesso ao mercado, porque é efetivamente a venda que vai fazer sustentação dos, sim, pequenos negócios, é a forma de como atuar. Então, existe, ela atuando sozinha, de repente ela vai ter que arcar com os mesmos requisitos que tem uma empresa de 10 colaboradores ou de 100 colaboradores no aspecto de sanitário. Principalmente se ela trabalhar com o mundo animal. Isso é muito complexo. Então, na verdade, no mundo inteiro A não ser aonde efetivamente foi o modus operandi, como por exemplo um queijo reblochon lá na França. Eles têm um modus operandi que a legislação diz. O queijo pode ser feito com leite cru, com não sei o quê, com não sei o quê, tem esses e esses. E tem inspeção. Mas tem uma alta regulamentação, uma regulação daquele segmento. Que as pessoas, os produtores de geleia, vamos dizer assim, sim, eles estão organizados, são reconhecidos como organização e têm força para atuar e reivindicar efetivamente as adequações necessárias. Voltando aqui para o universo do empreender no meio rural, no meio urbano, é a forma também. Eu muitas vezes, tu conhece sociedade de gringo, né? Pessoal, não sei se você conhece sociedade de gringo, né? Não, nós temos essa mania. O brasileiro é muito, muito assim, criativo, proativo, enfim, sim, vibrante. E ele esquece muitas vezes, e aí parece que ele está na sociedade de gringo, né? Porque ele esquece muitas vezes, ele monta, busca informação e tal, até busca sócios, mas ele esquece de lidar com isso. Então, a sociedade de gringo é sempre, o pessoal sempre diz, sociedade de gringo é em número menor que 3 e ímpar. Eu e eu, entendesse? Pô, quando vai funcionar assim? Eu acabei de falar sobre as grandes empresas, as oportunidades que existem nas cadeias produtivas que são lideradas pelas grandes empresas. Poxa, eu tenho que entender que eu tenho que estar participando de uma entidade empresarial para ter uma associação do segmento, a cooperativa. Enfim, eu tenho que perceber que eu tenho um contexto no meu entorno, que eu vivo, eu não vivo isolado. Sim. Então não é porque eu tenho uma ideia de negócio que eu vou ter resultado. Efetivamente, eu tenho que buscar informação, tenho que planejar, mas eu também tenho que me relacionar, eu tenho que ter uma rede de tanto de acessar o mercado, como efetivamente que possa me dar sustentação. E muitas, graças a Deus, o Brasil evoluiu, e hoje esse nível de governança fez com que outras coisas não acontecessem nesse país. Que é o nível de governança local, das organizações setoriais, de segmentos econômicos, de trabalhadores, de patronal, enfim, que atuam efetivamente, que conhecem com profundidade o segmento que estão atuando, como também buscam a autorregulação disso. Então, não é porque o Enio disse que tem que ter legislação sanitária atingida no grau, não sei das quantas, lá para fazer a geleia, que efetivamente vai... Não, existe uma troca. O Brasil tá evoluindo muito na questão de certificação de produtos do Inmetro. Então, outro dia você fazia um berço para criança, do teu jeito, pô, bonitinho, enfim, com madeira tal. Hoje existem normas para isso. E essa regulação, ela tem que existir porque efetivamente nós temos... De repente a geleia que é produzida aqui em Coronel Freitas, ela vai ter que ir, ela vai para a Alemanha. E chegou lá e foi feita uma análise e aí deu algumas coisas dentro da composição dessa geleia. Que foi uma prática que foi feita porque ela não tem atendimento, requisito mínimo lá da higiene, que é uma questão de acesso mundial. Sim. E a legislação brasileira, ela é bastante complexa, ela é uma das mais avançadas do mundo, mas ela é o entendimento dela é difícil para quem opera. Hoje nós temos, Raquel, nós estamos montando centrais de negócios. Centrais de negócios, elas são organizações de segmentos econômicos, por exemplo, primeiro, na área industrial. Agora, dia 1º de julho, vai ser o lançamento. São diversos frigoríficos que se reuniram e, efetivamente, para comprar em conjunto os insumos e para efetivamente enfrentar o mercado. Eles vão concorrer com a Aurora, com a BRF? Não. Existe um espaço muito grande para fazer a geleia, para fazer o pernil de suíno lá de maneira diferenciada, um corte diferente. Existe espaço. O problema é que muitas vezes a gente quer, efetivamente não busca informação, não monta a rede de contatos para ter acesso às oportunidades ou visualizar isso e literalmente acaba assumindo riscos que não são calculados e que efetivamente podem levar ao insucesso do negócio. E o Sebrae pode dizer não? Essa é a questão, eu fico me perguntando aqui. Porque primeiro, eu peguei o exemplo do pequeno, que sempre a torcida maior é sempre pelo pequeno. Sim, incrível isso, a gente naturalmente se solidariza com o pequeno. Então quando se fala nisso, vem a primeira preocupação. Eu pago para consultar o Sebrae? Não, eu posso, sem um tostão no bolso, procurar o Sebrae. Posso sair de lá tendo ouvido um não? Quer dizer, olha, Raquel, a sua geleia pode ter uma boa qualidade, mas esse não é o momento, você não tem certeza do seu público. É função do Sebrae? É função do Sebrae. A função do Sebrae não é dizer sim ou não, porque eu posso dizer não para ela e ela me provar que é viável. Por quê? Porque algumas atitudes que ela tomou que estavam faltando transformaram aquilo em viável. Então, qual é o papel do Sebrae? O papel do Sebrae é disponibilizar os instrumentos de orientação para que ela possa fazer a avaliação, que ela possa entender o que ela tem na mão, o que ela quer. porque literalmente a decisão de fazer ou não é dela. Claro. Senão nós não iríamos, literalmente fecharíamos as portas para todos os pequenos negócios desse país. Pela perspectiva que a gente tem hoje, infelizmente, né, se diria não o tempo inteiro. Exatamente, então não, existem, por quê? Porque existem diferenciais, a geleia dela tem um componente, ou tem, sei lá, tem uma, é um alimento funcional. Ela tem, não, outra questão, aquela história de ser pequeno e ser grande amanhã. Não, porque eu vou abrir agora e amanhã eu sou milionário, não preciso mais trabalhar, eu sou a mega, né? Não, sim, é que é uma grande ilusão. Negócio também tem que estudar o tamanho de viabilidade. Também, o negócio, tem negócios que tu vai perceber que não adianta você querer ser, estruturar de uma maneira, vamos assim, não vamos ser aqui ingênuos a dizer, mas assim... Eu tenho espaço nesse mercado para tantos quilos de geleia. Eu não tenho espaço nesse mercado para 10 toneladas de geleia. Então, mas aí eu quero vender mais. Bom, tem outros produtos que você pode fazer, ou o que você pode fazer com essa geleia que ela possa ter espaço no mercado para 10 toneladas. Entendesse? Isso também as pessoas, isso é também a busca de informação, isso é planejamento, é a tema de casa, um indicador lá de resultado do negócio, as sobras que ele tem. Literalmente isso é uma condição, porque quando eu faço 1.000 quilos de geleia por, ou 2.000 litros de vinho por ano, e vendo que todo mundo me compra, é diferente de eu fazer 100.000 litros ou 1.000.000 de litros, porque aí meus concorrentes não são mais, de repente, o mercado... Os players são internacionais, que vêm aqui botam com muito mais competência e com qualidade, de repente, ou com diferenciais que eu não tenho como competir. Né? Então, é muito importante que as pessoas percebam que tamanho não é documento. O pessoal dizia assim antigamente, sim, né? Que é importante, efetivamente, é que as pessoas entendam que um negócio tem uma série de aspectos que devem ser de preocupação das pessoas, devem ser fator de motivo de pesquisa das pessoas para que se efetivamente possa ter resultados ali no curto, no médio, no longo prazo. E uma das questões que a gente não está percebendo e que, de repente, analisando ao largo essas indicadores de morte de empresas, muitas dessas empresas... Elas efetivamente não quebraram. A decisão foi do empresário que percebeu que ela não teria mais resultado e ele tem que fazer um reposicionamento de mercado. Então existe muita empresa que encerrou, reposicionou, associou. Então isso é dinâmico, essa outra realidade. Eu não é quando falei de sociedade de gringo, né? Que, sim. É a questão... Eu mesmo. Efetivamente, tem ali uma oportunidade de ele se associar, de ele compor uma rede, de ele montar uma central de negócios, de ele participar de um núcleo setorial que está na entidade empresarial dele, que pode ajudar ele a discutir, a evoluir as suas concepções de negócio, a entender um pouquinho melhor onde ele está inserido. Existem oportunidades de ele inserir no mercado internacional? Sim. Ele precisa ter uma marca internacional? Não, ele pode compor uma cadeia produtiva que entrega para o mercado internacional, não com a marca dele, mas com, efetivamente, com espaços que foram criados por essas grandes empresas. Olha, eu preciso chamar intervalo comercial e na volta tem uma questão que sempre lá, a partir do momento em que surgiu, já surgiu gerando controvérsia. A gente viu com muito bons olhos, eu fiz essa avaliação algumas vezes, que é a possibilidade de você tornar-se um microempreendedor individual, legalizar-se, contribuir com a Previdência, ter direito a uma aposentadoria, quer dizer, foi visto como uma espécie de um ciclo virtuoso, você sair, né, do anonimato, da informalidade e formalizar o seu trabalho. O que aconteceu? Passado esse momento inicial, começou a surgir a crítica de que não, isso é uma grande manipulação, isso é uma terceirização ilegal, o grande se aproveita do pequeno no mercado, eu não contrato um funcionário, eu contrato um microempreendedor individual e repasso para ele todo o custo. Então, isso foi visto, atualmente existe esse pensar que diz, não vemos com bons olhos a iniciativa do microempreendedor individual. E a gente fica um tanto perdido, porque ora é bom, ora não é, ora é visto como a salvação, como resgate, ora é visto como uma ferramenta de exploração. E aí você pensa, poxa, mas então se diz para esse pessoal, saia da informalidade, né? Ou então não, vá, em vez de ser microempreendedor, vá bater na porta da empresa e vá pedir um emprego, porque assim você está mais seguro. E ficou uma confusão. Então eu vou chamar intervalo comercial e na volta a gente fala um pouco sobre isso. É possível manipular o mercado desta forma? Intervalo comercial, a gente volta já.

A Casas Bahia está mudando todo o seu estoque para você mudar a sua casa toda. Notebook positivo com Intel Dual Core Windows 10 para você fazer coisas incríveis por apenas R$ 109,90 mensais. Só R$ 109,90 por mês em 14 sem juros no cartão Casas Bahia. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Mesmo pagando as contas, dá para guardar um dinheirinho. Descubra como em consumosocial.com.br. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. Parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Fone 3324-7485. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Faltando 2 minutinhos para as 10 horas da manhã, uma questão que acabou se tornando polêmica, que o próprio governo federal anunciou como um resgate, uma chance de crescimento pessoal, foi a instituição do microempreendedor individual. Eu aqui celebrei no programa, disse, olha que bom, quer dizer, se você sai da informalidade, você contribui, aí você se aposenta. Pois bem, muitos sindicatos que eu ouvi disseram não, isso nada mais é do que uma ferramenta de exploração. É, se terceiriza tudo, se fica só com o lucro e se dá adeus à obrigação. Como é que o Sebrae vê isso? O Sebrae recomenda a formação do microempreendedor individual, essa constituição, ou o Sebrae entende que realmente isso é um desvirtuamento, é uma ferramenta, como eu disse, de exploração do pequeno? O Sebrae, historicamente, buscou estruturar o que preconiza a Constituição Federal, articulando políticas, apoiando na articulação de políticas públicas que efetivamente possam tirar da informalidade milhões de brasileiros. Milhões. E isso está posto, porque se a gente for fazer uma avaliação da eficiência dessa estratégia, nós temos que bater palmas. Não porque o Sebrae não foi efetivamente o único precursor, preconizador desse processo. Houve um envolvimento consistente da sociedade brasileira para que essa lei geral da micro e pequena empresa fosse implementada. E qual é o maior problema que nós estamos, inclusive, comentando até agora? O maior problema é que as pessoas empreendem, efetivamente, muitas vezes, sem condições de empreender e de uma maneira, enfim, que levam um insucesso. A figura do microempreendedor individual, a pessoa jurídica do microempreendedor individual, foi constituída, tem regras claras para o seu funcionamento. O que nós percebemos que no bojo dessas reclamações sobre o surgimento, existem outros aspectos que são inerentes aos sistemas, né, que nós temos no país e que efetivamente levam, neste momento, a um embate. Uma das melhores e mais apropriadas formas de retirar da informalidade é facilitar a formalização. Então, você tem um imposto de R$ 50 por mês, vamos dizer assim, você pode contratar um empregado, você tem um CNPJ, que muitas vezes você pode trabalhar na tua residência, que inclusive existe um tratamento diferenciado nas legislações dos municípios, até muitas vezes com a questão de habites, alvarás e tudo mais, que é algo que vem evoluindo significativamente. O que é que eu vejo de grande conflito? Eu vejo um grande conflito, que a gente chama de, talvez, de desvirtuação do que se consideraria, talvez, um trabalhador que passou a ser um empresário. E que ainda nós imaginamos isso deva evoluir, até porque existem sistemas de controle que estão sendo desenvolvidos nesse país. Qualquer movimentação Até R$2.000 você nesse país está sendo monitorado. Então, isso é muito existe importante. Existe efetivamente esses mecanismos. Existe, a gente é mecanismo. Levado a acreditar que não. É, as pessoas muitas vezes desconhecem isso. Eu também não conheço com profundidade e não posso aqui falar sobre a distância, o gap sobre a realidade da legislação trabalhista brasileira. Eu não sou autoridade, não tenho conhecimento técnico para isso. E efetivamente a figura do MEI. Porém, o que nós percebemos, nós estaríamos com 20 milhões de desempregados. Vamos ser sinceros. Se não houvesse a figura do MEI, seriam 20 milhões ao invés de 11. Exatamente. Quantos autoempregos são gerados pelo MEI? O que existe é uma deturpação, e isso sim, isso eu concordo com as pessoas, que especialmente dos segmentos organizados, é que, como tudo nesse país, as legislações são feitas e não são cumpridas. Então, eu subcontrato, vamos dizer assim, eu subcontrato uma casa, eu subcontrato um prédio, eu não subcontrato a realização do muro ou de um do cidadão que vai fazer apenas o azulejamento lá do banheiro, o cidadão que vai efetivamente lixar o chão lá para passar um verniz, ou alguém que vai pintar, né? E é tão importante a evolução, eu reputo de extrema importância a essa formalização, esse avanço, e com essa criação dessa pessoa jurídica, que está mexendo em todos os outros aspectos de tratamento dos pequenos negócios no país. Inclusive nas questões de compras governamentais, que você sabe que é um mercado bilionário. E que efetivamente, a partir de agora, esses microempreendedores individuais podem participar. Porque os municípios podem contratar. É evidente que existem tratamentos na questão da previdência diferenciados. Mas o cidadão... dentro dos preceitos do que preconiza a nossa Constituição, pode formalizar um negócio, pode ter gerar um emprego, que esse emprego que ele gera tem que ser dentro dos padrões do território. Por exemplo, eu vou contratar um pedreiro, eu tenho que respeitar o que preconiza o salário normativo da categoria. Eu não posso pagar menos. Eu tenho que pagar aquele salário normativo. Não, eu posso pagar mais, mas aquele salário normativo tem que efetivamente ser respeitado. Que tem uma série de benefícios sociais que permite que nós deixemos de milhões de pequenos atividades, dessas atividades econômicas, de operadores dessas atividades econômicas, não concorram de forma desleal, porque se eles estão na informalidade, eles não recolhem nada. Eles não recolhem a taxa, eles não participam, não são reconhecidos como cidadãos. Não contribuem para a Previdência. Não contribuem para a Previdência e, efetivamente, se é um mundo faz de conta. Não, eu acho que nós estamos deixando de ser um mundo do faz de conta com a formalização do microempreendedor individual. Até porque, Raquel, quer melhor treinamento do que tu ter uma empresa, abrir um negócio a custo baixo, a de R$50 por mês, fora as questões trabalhistas, enfim, que tu tenha essas responsabilidades, para treinar para ser uma microempresa? 16% dos microempreendedores individuais, eles se transformam em microempresas, quer dizer, de 5 mil por mês vão começar a faturar, em média, até R$30.000 por mês. Por quê? Porque eles aprenderam, eles têm know-how, eles souberam, sabem fazer, e aprenderam a gerenciar isso. E, logicamente, conseguiram espaço no mercado. É uma escola que nós não temos, que é uma escola da vida real para essas pessoas. E essas pessoas acabam gerando novos empregos, crescendo como empreendimentos, como empresas, e trazendo resultados. Nós temos municípios no território de abrangência da coordenação regional que já estão em 4,5% da população como microempreendedor individual. 4,5% da população como microempreendedor individual. Isso quer dizer o quê? É difícil ver isso de uma forma negativa. Não sei. É que eu acho que aí tem alguma regulação que tem que ser acertada, né? Por quê? Porque, na verdade, essas pessoas deixaram de... Essa atividade econômica, essas mais de 470 atividades econômicas de microempreendedor individual, elas se transformaram, efetivamente, em empreendimentos, empresas formais, pessoas jurídicas. Tu tem pessoa física e pessoa jurídica. Um produtor rural, por exemplo, tem que ter um cadastro lá, ele é monitorado por aquilo para recolher o fundo rural, os tributos, enfim. Na verdade, o que mudou a condição dele foi essa. O que não foi discutido, e isso eu não posso entrar nessa seara porque eu não tenho, esse impacto que dá no mundo da legislação trabalhista em detrimento do mau uso do microempreendedor individual. Vou pegar o microempreendedor individual, vou construir uma casa. com um microempreendedor individual. Não, você não pode. Não pode. Então, essa regulação, essa fiscalização tem que existir. Logicamente, eu não sei se as nossas organizações estão preparadas, mas eu sei de uma clareza muito grande. No aspecto financeiro, eles estão sendo monitorados. Então, se eu tenho um microempreendedor individual e faturo 10 mil reais por mês, aí na frente eu vou ter que responder para a Receita. Né? A gente sabe que tem todo um monitoramento. Porém, se eu tenho sou um microempreendedor e cumpro com as minhas obrigações de pagar minhas taxas, efetivamente tirar meu alvará na prefeitura, respeitar um dos gaps que aconteceu, um dos maiores entraves, quando foi lançado, que foi dito, ó, o microempreendedor não precisa de contador, não precisa... Ledo engano. Já foi revisto. Já foi algumas isso. Coisas assim, meio que propaganda. Porém, hoje, a legislação evoluiu, e eu chamo isso de uma evolução... É uma legislação viva, ela existe um monitoramento. O que acontece nos estados, nos municípios, é reportado, os gargalos, os gaps, são reportados a um comitê central que tem a condição de negociar isso e de fazer essa atualização nessa linha que foi criada com o governo federal. Então, a Receita Federal, ela está muito... vamos assim, existe esse espaço de adequação. E essas atividades que nós desenvolvemos hoje, econômicas, já tiveram algumas atividades que foram retiradas do MEI, como também devem ter outras que deverão ser inseridas. São momentos da economia que permite que efetivamente isso possa ser percebido. Por exemplo, não pode ser microempreendedor individual um dentista, um médico, um arquiteto, um engenheiro, não pode. Mas eu creio que nesse ponto não há o desvirtuamento. A preocupação maior que eu senti foi por parte, por exemplo, dos sindicatos dizendo, olha, eu vou acabar com uma relação de trabalho constituída. Sim, na medida em que eu sou grande, eu me aproveito dessa condição, me isento de... O que, na verdade, também, se for... colocado à luz. Alguém estaria manipulando o uso do microempreendedor. Mas aí também seria ilegal e há entraves para isso, né? E há fiscalização para isso. Então eu não entendo muito bem, às vezes, quando isso é colocado em xeque, né, se o desvirtuamento pode ser tamanho, porque a gente tem instrumentos de fiscalização muito eficientes. Né? Então, considero difícil, mas enfim, é um ponto que gerou exatamente. Polêmica. Olha, seriam mais 5 mil desempregados em Chapecó, então. Ou... subempregados. Eis a questão. Ou na informalidade. Que seria ainda pior, porque aí eu entendo que quando você não está à luz da lei, a possibilidade de exploração é ainda maior. Exato. Quando você se legaliza, então, você se torna visível. Então, e você também tem divide, né, divide um pouco assim o pensar. Eu tenho uma colocação aqui do ouvinte, uma colocação até com certo peso. O Antônio nos diz o seguinte, ele parabeniza pelo programa e diz, olha, pergunte ao Parmegiani. O SEBRAE é de origem privada, né? Então, como o Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, do Partido dos Trabalhadores, já foi presidente do SEBRAE em 2005? Como presidente do SEBRAE, foi acusado na CPI dos bingos e do mensalão. Não há, então, interferência política no SEBRAE? Sim. Será que é por isso que o SEBRAE perde um tanto da sua eficiência, suavizando aqui um pouco a fala do Antônio? Na verdade, não se perde porque existe uma blindagem, né? O SEBRAE não é mantido não é só pelo seu presidente ou pelo seu superintendente. Existe um conselho em cada estado e no país também, assim como tem um conselho na Petrobras, como existe um conselho em qualquer outra organização nesse país. O SEBRAE, na sua origem, foi criado para ser mantido e gerenciado pela iniciativa privada. Porém, no decorrer dos tempos, essa governança instituiu essa forma de gerenciar. Não está atrelado isso ao desempenho do SEBRAE, não, mas sim talvez a algumas políticas que o SEBRAE desenvolve. O que é importante ressaltar é que o SEBRAE, apesar de ser da iniciativa privada, tem que cumprir uma série de requisitos que qualquer ente público o faz. Qualquer organização que tenha recursos coletivos o faz. Então, vamos dizer assim, você pode incentivar uma política de desenvolvimento de um território, vamos dizer assim, uma região deprimida, com um projeto especial, com um custeio de 80% do custo. Isso pode acontecer, mas isso tem uma aprovação, tem todo um aspecto técnico para ser encaminhado, né? Olha, explicado isso, a gente está num contexto interessante, está na linha o senador Paulo Bauer. E a gente está aqui, senador, já lhe dando um bom dia, estamos conversando com o Enio Parmegiani, que é coordenador regional do SEBRAE, e nós falamos justamente desse momento complicado, em que o nosso único índice econômico que cresceu foi um índice negativo, que foi o desemprego. Eu discuto com o Parmegiani aqui, senador, as possibilidades de reversão disso, a ação do SEBRAE, a máxima de que é em momentos de crise que a gente se revigora, que surgem novas ideias, mas a sua fala, senador, não é uma fala muito positiva. O senhor disse que os números demonstram e comprovam que a gestão pública do país nos últimos tempos não seguiu nem o caminho da estabilidade, nem da transparência. O cenário é negativo assim? Bom dia, senador, seja bem-vindo aqui ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel, bom dia aos ouvintes da Estúdio Condá, um prazer conversar com todos os amigos do Chapecó e do Oeste Catarinense. Fiz essa semana uma análise na tribuna do Senado dos números divulgados pelo IBGE, números que mostram que o Brasil continuou nos primeiros 3 meses deste ano em crescimento descendente, ou seja, o Brasil continuou empobrecendo. Também diminuímos a quantidade de compras que as famílias brasileiras fizeram nesse período, e continuou diminuindo a quantidade de investimentos feitos no Brasil, seja pela indústria, seja pelo comércio, seja pelo governo, e por isso mesmo nós não temos nada que comemorar. É claro que quando há uma redução na atividade econômica do país, uma redução no percentual de crescimento do PIB, um crescimento negativo, como eu disse na tribuna do Senado, um crescimento para baixo, que nem cauda, que nem rabo de cavalo, na verdade, quando isso acontece, nós temos como consequência imediata a redução do emprego no Brasil. E quando uma empresa vende menos, uma das primeiras providências que ela adota é reduzir custos, e isso significa reduzir o número de empregados, demitindo gente. Então, esses fatos que aconteceram no país nos últimos 5 anos, principalmente na área econômica, produziram esse número astronômico, quase 11 milhões de desempregados e mais 10 milhões de brasileiros recebendo seguro desemprego. São 21 milhões de brasileiros que não estão com carteira assinada. De outro lado, as ações que o governo fez no tempo em que Dilma Rousseff foi nossa presidente, de fato, e de direito, nós vimos algumas ações do governo, mas não vimos crescimento econômico. E demora para que o crescimento econômico apareça e aconteça, porque não é do dia para a noite que todo mundo sai correndo para o supermercado para fazer compras, ou sai correndo para a loja para comprar carro novo. Isso tem um certo tempo, uma certa demora, e nós vimos que o Brasil tem, nos últimos 5 anos, só reduzido a sua atividade econômica e não reagido. Agora, depois que o Michel Temer assumiu a presidência do país e entregou o comando da economia do país para um novo ministério, para um novo ministro da Fazenda, a gente já sente um clima positivo, já há uma expectativa. E eu tenho certeza que num prazo bastante curto, nós vamos ver e vamos constatar que a economia vai começar a reagir, sem dúvida nenhuma. Porque a primeira coisa que precisa ter é uma confiança da população no governo. O governo tem que conquistar essa confiança. Os empresários têm que acreditar no governo, sabendo que se eles investirem, se eles comprarem máquinas, equipamentos, construírem novos galpões, é porque isso vai ter utilidade e resultado. As pessoas que, eventualmente, hoje precisam comprar uma pequena máquina de costura, uma máquina de roçar grama, por exemplo, tendo confiança no governo, vão comprar e vão pagar em prestação, vão assinar um contrato de parcelamento, o que não vinha acontecendo. Por quê? Porque o governo da presidente Dilma perdeu a confiança de todos os brasileiros em todos os lugares do país. Senador, a questão é justamente a confiança, a construção de um clima de estabilidade para que a gente possa retomar os eixos. Mas o futuro da presidente afastada Dilma Rousseff ainda não foi, não é questão fechada. Eu compreendo na sua fala, até, poxa, posso antecipar, acho que o voto do Bauer, quando terminar o processo, né, e a apresentação de ambos os lados, defesa e etc., vai ser a votação pelo impedimento da presidente. Estou aqui chutando, mas eu ouço também o sentido de que esse quadro pode ser revisto. Ela está afastada, ela ainda não está impedida. É possível uma reversão no pensar dos senadores? É possível alguma articulação no sentido de que Dilma possa voltar ao poder? Ou vocês, agora situação, não mais oposição, enfim, mas governo de apoio, presidente interino, entendem realmente que o caminho é esse, é manter a princípio Temer à frente da presidência, considerando que a própria chapa também pode ser julgada, considerando que esse não é um processo findo, porque não há garantia também da permanência do Temer no poder? Qual é a sua aposta? Raquel, primeiro é necessário mencionar o seguinte, só a troca da presidente pelo vice-presidente, mesmo que ele fique interinamente, só a substituição já gerou no país um clima de alívio, um clima de renovação de esperança. Isso é comprovado e demonstrado por todos os indicadores, porque eu estava falando há pouco da redução do crescimento do Brasil para baixo nos três primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março. Em abril nós vivemos todo o processo de impeachment na Câmara e em maio nós vivemos o processo de impeachment no Senado. Agora, nós estamos começando junho com um espírito renovado, o Temer está 20 dias no governo. Portanto, eu diria a você e aos ouvintes da Supercondar que, primeiro, o simples fato de ter havido troca de ministros, troca de dirigentes de estatais, de bancos, de tudo isso, nos dá uma tranquilidade. E as pessoas têm dito para mim nas ruas e nas reuniões e nos contatos mais ou menos o seguinte: olha, Paulo Bauer, a gente sabe que tem muita coisa para descobrir, muita corrupção para ser identificada, muita gente para ser presa, mas todo mundo sabe que esse é um assunto da polícia, do judiciário. Agora o governo não tem que se incomodar com isso, o governo tem que se preocupar em fazer as coisas andar para frente. E como disse o Michel Temer essa semana, numa reunião, num jantar que nós tivemos lá no Palácio do Jaburu, nós, os senadores do PSDB, ele disse: olha, eu não tenho compromisso com o erro, eu não tenho compromisso com o corrupto, eu não quero nem saber se a justiça identificar uma pessoa que seja praticante de algum ato irregular, pode prender, vai ser demitido do governo, não tem choro nem vela. O que não acontecia no governo do PT, porque todos os dias eu fico pensando, a presidente Dilma devia acordar de manhã pensando: meu Deus, quem é que eu tenho que proteger hoje? Porque os bandidos, os corruptos estavam em todos os lugares, e um pendurado no outro, e todos pendurados no PT, a ponto de ela ter tentado nomear o ex-presidente Lula ministro, só para que ele não pudesse ser alcançado pela justiça e utilizasse o foro privilegiado e fosse julgado numa instância especial. Agora, respondendo a sua pergunta sobre o que pode acontecer com a presidente Dilma e sobre o meu voto, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu declaro, tenho declarado há muito tempo, eu sou, o Raquel, contador, eu sou auditor de profissão, é a minha profissão. E como contador e auditor, eu posso dizer: a presidente Dilma Rousseff cometeu, sim, crime de responsabilidade. Senador, ela tem que ser julgada e punida por isso. Os atos praticados estão identificados. Ah, mas foi pequeno, não foi grande. Um presidente da República não tem nenhum direito de cometer crimes, nem pequenos, nem grandes. E por isso tem que ser julgada. E eu acho que o Senado vai ter que votar essa questão lá pelo mês de agosto, mais ou menos, precisa ter 54 votos. Nós sabemos que o PT, mais o PCdoB, mais os partidos aliados menores, eles têm em torno de 21 votos. 81 senadores, menos 21, sobram 60. Para caçar ela, nós precisamos de 54. Aí, Raquel, não é afastar. Aí é caçar de verdade. Sim, efetivamente. Eu acho que a sociedade vai cobrar isso desses 60 senadores e vai esperar que a votação se concretize favoravelmente à cassação do mandato. Pois é, essa é uma palavra forte, senador, e eu fico pensando, o senhor já até já antecipou a resposta à pergunta que eu ia lhe fazer. O Cardoso, antes de ontem, na defesa da Dilma, no documento que ele apresentou, além de reiterar que não houve crime, essa, a defesa que nós já conhecemos, ele trouxe um fato novo, que é o sentido de que se ouvirem gravações posteriores, né, vai se entender que o que houve, além de não haver a formatação de um crime, o que houve foi um grande complô político para tirar a Dilma do poder, inclusive com o objetivo de barrar a Lava Jato. Então, esse foi um dado novo, alguma coisa nova que a defesa tentou trazer já para o conjunto do que vinha sendo dito. E pode haver uma influência, uma mudança de pensar, o entendimento de alguns senadores, não, realmente é muito mais um julgamento político, sabemos que o é, mas é muito mais político do que embasado efetivamente num erro cometido, o erro teria sido um pretexto. É possível, a minha curiosidade é essa, porque sou respira os ares aí dos corredores de Brasília. É possível uma mudança ou a sua conta efetivamente permanece? Já não há como haver uma volta, não há como a Dilma voltar ao poder? Olha, na verdade, o PT e a defesa da presidente Dilma vão usar todo e qualquer argumento. Não há a menor possibilidade de a gente imaginar que eles não vão utilizar todas as possibilidades. Eles podem até pegar essa gravação que eu estou fazendo dessa entrevista com você, Raquel, e usar na defesa da presidente. Amanhã depois eles podem dizer, olha, o senador Paulo Bauer declarou que iria votar pela cassação dela antes da hora. Justamente, antecipou o voto já dizendo que é uma carta marcada. Querendo dizer que eu não poderia fazer isso, que eu só poderia dizer meu voto na hora em que fosse a hora de votar, como se fosse um júri popular, onde os jurados sentam naquela gaiola lá na hora do julgamento, e eles têm que ficar quietinhos lá, e depois eles vão para uma sala fechada, e lá entre 6 ou 11 ou 12 membros do júri, eles decidem se o réu é culpado ou não. A gente sabe que na justiça comum isso é assim. Agora, nós não estamos fazendo um julgamento, juridicamente falando, de um crime passional, de um crime de agressão física, de um crime de homicídio. Nós estamos falando de crime de responsabilidade. Se a presidente Dilma for julgada culpada, ela vai perder o mandato, mas ela jamais irá presa. É que no Brasil existe esse conceito de que criminoso tem que ser preso. Ponto. Se não for preso, não cometeu crime nenhum. Mas, na verdade, nós sabemos que existem crimes que não levam a pessoa à prisão. E, por exemplo, um acidente de trânsito, um excesso de velocidade, é um crime. Mas ele não leva a pessoa à prisão, a pessoa paga uma multa e está liberado. O caso de presidente da República, o nome é esse, crime de responsabilidade. Se fizer um crime de responsabilidade, qual é a punição? Perda do mandato, ponto. Então, não há nenhuma irregularidade, não há nenhum procedimento equivocado, por exemplo, da minha parte, em declarar como eu vou votar, porque isso é diferente. É um processo jurídico diferente. Mas o PT, o ex-ministro Cardoso e a presidente Dilma, eles vão espernear, vão chorar, vão usar fita, vão usar foto, vão usar a imagem da neta da Dilma, vão usar o que for possível. Só que todo dia a gente ouve mais e mais notícias que chocam os brasileiros. Eu, por exemplo, como homem, eu sou um admirador da beleza feminina. Eu acho, por exemplo, que Santa Catarina tem as mulheres mais bonitas do Brasil, que bom. E eu acho que mulher tem vaidades, a mulher se cuida, a mulher pinta unha, a mulher usa cabeleireiro, etc. Agora, descobri, como a gente está descobrindo agora, que durante 5 anos a Dilma levava um cabeleireiro com ela até para fazer uma viagem, saísse de Brasília às 9 da manhã para voltar meio-dia, aí, quando isso é anunciado, as pessoas de bem, os trabalhadores do Brasil inteiro, se assustam, dizem, meu Deus, mas por que todas as mulheres que trabalham em banco, loja, em indústria, e que tem seu próprio comércio, você, Raquel, que faz o seu programa, você se arruma de manhã e vai terminar de trabalhar de noite, quando chega em casa, ainda arrumada, pronto. Ah, mas a presidente é a presidente. Agora, hoje deu no Bom Dia Brasil, por exemplo, na delação premiada do Nestor Severo, que todo aquele processo da compra daquela usina de petrolífera no Texas, nos Estados Unidos, Pasadena, a Dilma sabia tudo, inclusive quem ganhou dinheiro por fora, quem ganhou dinheiro frio. Deu nos jornais de hoje. Se isso não tem nada a ver com o processo de impeachment, certo? As mordomias que tinha, ou mesmo os processos de compra de coisas da Petrobras, se isso não está sendo julgado no impeachment, mas isso faz com que nós, políticos, e todos os brasileiros, fiquemos indignados. Por quê? Porque não é possível que o Brasil continue com esse tipo de procedimento, com esse tipo de fato. Nós queremos um Brasil novo. Nós queremos um Brasil honesto, um Brasil decente. Olha, senador, é a expectativa de todo brasileiro. Às vezes a gente se frustra um pouco, a gente vê, por exemplo, a dificuldade do Temer em montar um ministério, é o entendimento de que o filtro, né, ele tem que ser mais acurado, mais apurado, enfim. Infelizmente, muitas vezes a gente pensa que, como não muda a regra, há uma certa relutância na mudança dos atores. A pressão que se sofre para compor um ministério, um governo, já dá a medida de que a regra não mudou tanto assim. Mas é claro que, como brasileiros, torcemos pelo melhor, pela estabilidade, pela volta do crescimento. Senador, agradeço a sua participação. Tem visita agendada aqui para o Oeste Catarinense? Eu estarei em Chapecó na próxima quinta-feira, semana que vem, portanto, se não me engano, para atender um compromisso de visitas e de reuniões partidárias e visitas institucionais, não só em Chapecó, mas também em outras cidades do Oeste Catarinense. Vamos passar aí 3 dias cumprindo um roteiro, e naturalmente que isso faz parte do exercício do mandato e da atividade política. Vou matar a saudade de Chapecó, que sempre é uma cidade que nos recebe muito bem e onde a gente pode aprender muitas coisas, porque Chapecó é uma cidade que o Oeste de Santa Catarina como um todo, que tem no trabalho a sua receita de sucesso, e é muito bom ver como as coisas estão andando pessoalmente. E no Senado, obviamente, nós estamos trabalhando, continuamos fiscalizando o governo, continuamos cobrando ações do governo. Você mesmo disse que é difícil a montagem de um governo, porque são muitas pessoas que precisam ser recrutadas para trabalhar, para contribuir. E é evidente que dentro de um projeto de administração pública federal possam ser cometidos erros e equívocos. Esses, todo governante, qualquer um que seja, pode praticar. O que não pode é ter atos ilícitos. O que não pode ter é desonestidade. O que não pode ter é incompetência. Essas três coisas não pode ter. Ah, se faltou dinheiro, o governo tem que ser muito claro e dizer, olha, não temos dinheiro, esta obra não pode ser feita agora, tem que esperar mais um pouco. Agora, o que não se pode fazer é, por exemplo, só para citar os amigos de Chapecó, não tem frequência nessa região, mas se você passar hoje de Navegantes até Blumenau pela BR-470, por exemplo, a gente vê lá duas máquinas trabalhando, duas, para duplicar uma rodovia de 70 quilômetros. E essas duas máquinas estão trabalhando lá pelo menos 6 meses. Se você vai andando pela BR-280, no trecho de Jaraguá do Sul a São Francisco do Sul, você não vê duas máquinas, você vê só uma. Isso é enganar o povo. É melhor parar e dizer para a população, olha, acabou o dinheiro, a gente vai parar e vai voltar daqui a 1 ano, vai voltar daqui a 2 a tocar obra. Isso a gente faz na casa da gente, isso a gente faz na empresa. Todo mundo sabe que é assim que funciona. Agora, o que o PT vinha fazendo? Mentindo, enganando o povo brasileiro. E dizendo que estava tudo bem, que não tinha dificuldade, que não tinha problema. Ora, um estouro das contas públicas no ano passado e no ano retrasado foi de 105 bilhões de reais. Ou seja, o governo pegou dinheiro emprestado do mercado, do sistema financeiro, para cobrir o rombo da máquina pública. Tinha 39 ministérios, tudo isso custa dinheiro. Agora, neste ano, o Temer anunciou, e nós inclusive votamos no Senado, para fechar as contas desse ano, o estouro vai ser de 150 bilhões de reais. 170 bilhões de reais. Ora, por quê? Porque o governo tem muitas coisas lançadas, o juro está muito alto, o governo paga muito juro. Aí, por exemplo, o ministro da Fazenda anunciou, o Meirelles, que vai pegar 100 bilhões de volta do BNDES para poder pagar a dívida do governo. E é bom que os amigos do Chapecó, os ouvintes da Condá, saibam o seguinte: se o governo tem 100 bilhões de reais de dívida com o mercado financeiro, e o juro hoje é de 16%, então o governo só neste ano paga 16 bilhões de reais de impostos, de juros, pela dívida que fez para poder dar dinheiro para o BNDES emprestar para Cuba fazer um porto. Senador, é um crime. Olha, essas são questões tão delicadas. Eu justamente lhe fiz a pergunta, se vinha aqui para o Oeste, valeria a pena agendarmos um programa para falarmos com mais profundidade sobre isso, porque hoje, infelizmente, é impossível fazer uma avaliação pontual. Olha, a Dilma cai por um complô, a Dilma cai por impopularidade, a Dilma cai por má gestão, por crime, né? Não podemos, eu divido aqui com os meus ouvintes, a gente vai dormir com um cenário, imediatamente quando acorda já tem que consultar tudo que é fonte, porque o cenário mudou, porque aparece novos indiciados, novas delações, novas relações, novas listas, e a confiança realmente ela fica difícil de ser mantida. Mas enfim, fica, senador, o agradecimento pela participação e o convite para a sua vinda, que de repente a sua assessoria consegue agendar um tempinho para passar aqui pelo programa e discutirmos essas questões, porque não temos que ter a compreensão de que qualquer pessoa que assuma, né, o governo não vai conseguir colocar a casa em dia. Não agora, não passe de mágica, não de uma forma imediata, né? Temos aí um país inteiro para ser revisto. Senador, obrigada pela participação. Valeu, obrigado, Raquel, um abraço a você. E um bom dia a todos os ouvintes. E um bom final de semana para todos os amigos do Oeste Catarinense e da nossa querida Chapecó. Obrigado a você. Ok, a gente aguarda a sua vinda, então. Enio Parmegiani, encerramento também. Uhum. A gente ouve aí a fala, que claro, é uma fala comprometida. Sim. O senador é PSDB, então ele está muito imbuído nesse sentido da necessidade de mudança, né? Enfim, o PSDB entendeu isso com vários outros partidos, que a situação era insustentável. Quando se fala em insustentabilidade, dá para manter a motivação do começo do programa e dizer, olha, apesar disso, vamos lá apostar as fichas e, apesar Sim. disso, vamos fazer da crise um espaço para crescimento? Sim. Se ele não for um crescimento material, que ele pelo menos seja um crescimento de entendimento, de compreensão e de preparo. Porque se nós estamos numa crise e vem aí uma melhoria, nós também temos que estar preparados na melhoria. Que o que acontece e é comum nas pessoas é que quando existe a bonança, a gente não se preocupa com os detalhes que podem fazer a diferença de sermos sustentáveis no mercado. E essa relação tem que deixar de ser essa sociedade gringa. A pessoa tem que entender que efetivamente ele faz parte de uma coletividade, que ele está dentro de um sistema e de cadeias produtivas, inclusive o nosso território tem algumas ameaças importantes que estão sendo tratadas pelas nossas lideranças, no Fórum de Competitividade, no Núcleo de Desenvolvimento e Integração Fronteiriça, mas, ou a princípio nas questões de governança, que é, por exemplo, quem conduziu lá, o Paulo Camoto, lá em Brasília, naquela época, né? É quem conduz, nosso presidente do conselho aqui em Santa Catarina, é o do senhor Sérgio Medeiros, da área do que é o presidente do conselho aqui, o Sérgio Medeiros, que era da FCDL. Então, isso são aspectos que são inerentes à governança do país, das forças estruturais, vamos dizer assim, né? Da área da indústria, do comércio, do serviço, do agronegócio, enfim, que conduzem, que chegam a esses consensos. Em Santa Catarina, só para ter conhecimento, a diretoria do SEBRAE tem que ser aprovada por um conselho de 16 organizações. E, logicamente, são levados em consideração isso. Mas, voltando ao processo, é assim, é a hora de se preparar. Sempre a hora de se preparar, de buscar informação, de planejar, de checar se a tua rede é confiável para você efetivamente poder dar os passos que você precisa. Porque você hoje depende de clientes. Eu só vou existir se eu tiver quem compra. Mas eu também dependo de fornecedores. Eles estão fornecendo com a qualidade necessária? Eu sou uma microempresa. Eu estou diminuindo o meu gap, a minha distância da necessidade que a grande empresa precisa, tem, para que ela possa efetivamente estar presente no mercado internacional? Empreender significa muitas vezes apenas ter um empreendimento? Apenas ter um negócio? Só ter um negócio? Eu posso empreender só? Eu não posso ser um intraempreendedor, um empreendedor interno nas organizações, me valorizando, gerando, elevando o meu grau de empregabilidade e de importância para esta organização, na participação. Enfim, eu acho que tem muita coisa para ser feita. Eu não tenho assim o entendimento profundo sobre o aspecto trabalhista, sobre os aspectos da questão das nuances de discussão de poder, de formalização no país, mas entendo que as coisas acontecem no território. E o nosso território tem muita coisa para ser feita e muitas pessoas boas com boas intenções. E nós precisamos nos alinhar e afinar, porque efetivamente nós temos condições de sermos um dos territórios mais competitivos do planeta. Pois é, eu agradeço a participação, Famejane, aquela história que a gente sempre fala, né? Nós somos o país da promessa, nós somos o país do futuro. Gente, às vezes dá um pouquinho de pressa, né? O tema de casa tem que ser feito. Tem que ser feito, senão a gente vai permanecer no tempo futuro. Para você que nos acompanhou, um bom dia. Só para terminar aqui o serviço de informações, o Rotary Norte, Rotary Clube Norte, neste sábado realiza o teste de hepatite C gratuitamente, das 9 até as 16 horas no Brasão Avenida. Olha que interessante. Então, compareça e faça o teste de hepatite C gratuitamente. O Rotary Norte vem contribuir, então, aqui para a comunidade. Vá lá, faça seu teste, aproveite seu final de semana. A gente se despede e volta na segunda-feira. Um abraço e até lá. Super Conta AM 610, conectada com o mundo. Acesse www.superconta.com.br.